10,000 feet, turning left on course. American 980, radar contact on departure, climb flight level 370, book a departure. Book a departure, we'd like to request 310 as a final altitude. Stand by coordination, American 980. American 980. Torre Salvador, bom dia, o gol no 605. Confirmando no 605, chamou a torre? Afirmativo, na, passando Serra Vida 372, baixo travado, campo aviso. Ciente, gol no 605, está ciente dos 90 metros deslocados, os primeiros? Afirmativo, ciente dos 90 metros deslocado, gol no 605. Ciente, gol no 605, tráfego avistado, livre pulso, pista no zero, vento no 60 graus com 09 nós. Cheque o trem. Tem baixo travado, livre pouso, 90, deslocada, gol 1605. 10. Climbing down flight level 310, American 980. Controle está 3859, desvio à direita, pequeno. Proa 220, evita formações, mais 15 milhas no máximo. 220 por 15 milhas, autorizado até 3859. 3859. Alvo 3663, prossiga. Gentileza, tá meio cedo com a sua autorização, mas só confirmando, será que eu vi isso no 58? Chegou no 605. 6 e 10, Zulu é via pelo isco 50. Obrigado, não sei se você tiver uma coisa. Salvador, muito bom dia, gol 1605, livrou a direita. 605, bom dia, portão 7, táxi livre. Portão 7, táxi livre, gol 1605. Salvador, gol 923, autorização Guarulhos. 923, Guarulhos, aguarde cópia, prevista gole transição Gonza. Vale Gonza, obrigado. Zero, contact Recife 126.85 or 125.45. 126.85. Pelo 3859. Gente, na 3859, após pelo, desça para 2.000 pés, ajuste Salvador 10, 16, autorizado sinal LF, reporte estabilizado, tá 3859. 2.000, 16, reporte estabilizado, pode ser a Renata, senhor? Sente, então 3859, desça para 2500, ajuste no 016, autorizado final RNAVE, reporte Serra Vitor 366. Afirmativo, 2500, Serra Vitor 366 vai reportar com livre RNAVE, então 3259. Confirma 3859, a pista está operando em toda a extensão? Negativo, então 3859, cabeceira deslocada 90 metros. Obrigado. Ô, Mike, é com o Delta passando o pitô a sua, botando 1000 pés. Possibilidade de abandonar para 500? Mike Echo Delta, desça para 500 pés, reporte e visão com a pista. Confirme reportar. Mike Echo Delta, desça para 500 pés, reporte e pituação. Visão com a pista. Afirmativo, estamos a 1 minuto de farol do de Itapuã. 3859, passo 366 com campo à vista. Então 3859, completo final RNAVE, chame torre 1183. Então 3859. Obrigado, mano. Mike Echo Delta, desça para 500 pés. Descendo para 500 pés, Mike Echo Delta. Quer que o Delta atinge e mantenha 500 pés sobre o farol. Sente, Mike, quer que o Delta visão com a pista? Afirmativo, possibilidade de entrada da presente para a Fera do Vento? Chame torre 118-3, Mike, quer que o Delta? Delta, torre 118-3. Mike, quer que o Delta? Mike, quer que o Delta espera sobre a vertical do Tupuã? Tem um Airbus da TEM aproximação agora aproximadamente no externo. Aguarde sobre a vertical topo 1, aguarde instruções. O ajuste no 06, a temperatura 29. Delta. Torre, muito bom dia. 3859 no RNAVE, vai ser travou. Então, 3859, está ciente da cabeceira deslocada em 90 metros? Ciente, 59. Então, 3859, continua aproximação, tráfego avistado, livre pouso, pista no zero, cabeceira deslocada em 90 metros. Vento 180 graus com 09 nós, ajuste 106, livre pouso. Livre pouso, 3859, para informação, tem um tráfego com Sirota 76 à sua direita, linha do litoral, não interferirá na sua aproximação. Frente, monitora de guerra, solta 3859. Mas o que acontece, o visual com a aeronave está saindo aqui, não? Quantidade de aproa, perna do vento está presente? Afirme, com base pela direita da 17, atentando a estreita turbulência do mesmo, autorizado cruzar o eixo da 028, a retaguarda do tráfego. Grato, ingressando na do vento da 17, Mike, que acontece? Estou com o helicóptero, autorizado, o cruzamento do eixo da 1028, a retaguarda do tráfego. Reporte girando base para a final da 17. Mike Eco Delta, o vento agora a 1070 graus com meia dúzia nós. Ok, reportaremos girando base da 17, Mike Eco Delta. 9.8, aciona 5412. Guarulhos autorizados via nível 360, via Aperis 58. Levando a 1-0, curva direita. Saída Gol, transição Gonza. 1-1-9-8 e 5-4-1-2. Gol 9-2-3. Chame para o estacionamento. Gol 9-2-3. 9-2-3, sim, a gente vai chamar. Nível 59, seu solo foi aos 44, direita, 121, decimal 9. 319 à direita, obrigado, até já. Até já. Final da 10, Mike, Eco Delta. Gente, visual para o helicóptero, reporte na final da 17, o Mike, Eco Delta. Reportará a final 17. Confirmando o tipo do tráfego, um Sikorsky. Afirmativo, SK76. Gente. Taxi Fox, bom dia, prossiga. Livre acionamento, aguardando cópia da autorização. Bravo XA Fox. Na escuta do solo? Na sua escuta, 3663. Pronto, cópia? Pronto. Então, 3663, Guarulhos, 340, via Peruísque 58, decolagem da 10, curva direita, subida gole, transição Gonza, controle 119.8, aciona 5421. Autorizado 340, Guarulhos, da Peruísque 58, decolagem da 10, curva direita, gole Gonza, controle 198, transponder 5421, 3663. Correto, chame para o funcionamento, 3663. Câmara, obrigado. Avex 8 Fox, pronto, cópia. E mil pés, corredor forte até 20 milhas, decola no 7, curva esquerda, controle 119.8, torre 118.3 e aciona o 0120. Bravo, Avex 8 Fox. Bordo, chame torre 118.3 para iniciar o táxi bom voo. Alfa Vitor Juliette, prossiga. Alfa Vitor Juliette é o solo, prossiga. Gente, táxi livre até o pátio 4 a estacionar, frequência livre no corte. O seu solo foi os 49. Alfa Vitor Juliette, autorizado mil pés, voo local Salvador, Salvador, prosseguindo porém para sobrevoo e toque remetida em Veracruz. Decolagem da pista no 7, curva direita, para ingressar no litoral 1.500 pés. Alfa Vitor Juliette, controle 1.19.8, aciona 0151, Alfa Vitor Juliette. Gotejamento correto, apenas confirmando a altura é 1.500 pés. O Alfa Vitor Juliette, chame torre 1.8.3 para iniciar o táxi, confirma 2 a bordo. Controle Salvador, bom dia, 3454, então 3454, acena identificação, chegada a Mari, desça nível 050. Chegada a mar, desce ao 050, 3454. Outra. Outra, 3454. Tá efetuando desvio aqui pela esquerda, agora tá mantendo a boa de trás pra vir da formação. Controle ciente, autorizado, então 3454. São 3454, Salvador, opera visual, pista em uso 1-0, vento 1-7-0 graus, 7 nós, ILS, X-Way, sem glide, QNH 1-0, 1-6, temperatura 2-9. 7, 3454. Foxtrot livre táxi, reporte para ingresso, pista no 7, o ajuste no 0, no meio, temperatura 12,9. Victor Juliette, livre táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Confirmando que essa 206 chamou? Sobre 04, confirme o destino, piloto comando e o autonomia. Sub 08 de acionado. Livre táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Sub 08, livre alinhar e decolar, pista no 7, vento no 90 graus, com 2 nós. Rebeck, bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o oficina número 10. Que informe saída do pátio 3 para ingressar no pátio 1. Ok, senhor, não escuta, Solo Salvador, gol 923 para pushback acionamento, gate 4. 16. 7-63-11 até o 050 na chegada a ponta. Choque ali, mantém capteiro no 7. Espeque acionamento autorizado, chame táxi, 923. Autorizado, 923. Solo, 3663, espeque acionamento. Autorizado, chame táxi, 3663. Agora táxi, 663. Próximo 8. 708. 08, prossiga. Decolada 117, vai manter Itapuã para iniciar o comboio com a comitiva até o centro de convenções do Caçador 08. Gente, Caçador 08, aguarde contato radar. Tornado Dragão no 41 no Caçador 08. 7-0-1 no 41 acionado, Caçador 08. Tá 3454, tá na ponte de táxi, vai atingir 5.000. Tá 3454, está autorizado 2.000 pés, ajuste 1-0-1-6. Autorizado LS, informe estabilizado. 2.000-1-0-1-6, autorizado LS, reporta estabilizado. Tá 3454. Bravo XR Foxtrot, decolagem autorizada pista 17, vai curvar à esquerda para o cruzamento do aeródromo, forma o tráfego, o helicóptero decolou, está com a curva à direita, mantendo o litoral, passa o farol de tapão, ok? Informa que a partida presente, a cabeceira está deslocada 1.200 metros. A sequência também, ok? É 6311, o controle informa que a partir da presente cabeceira está deslocada 1.200 metros. Ciente, 1.200 metros deslocada, 3311. Reporte pista livre para a XR Fox. Meia 319, informe indicada. Indicada de 250 quilotágua. Sente. A 208 é a torre? Juliette, pista 17, aliás, manter.